Retém um contra-cheque e logo você descobrirá o quanto lhe é importante. Entretanto, as pesquisas feitas neste país durante décadas sobre o que as pessoas mais esperam de suas organizações mostraram sempre o dinheiro no quarto ou quinto lugar da lista. O tratamento digno e respeitoso, a capacidade de contribuir para o sucesso da organização, o sentimento de participação sempre apareceram acima do dinheiro. Infelizmente, a maioria dos líderes optou por não acreditar nas pesquisas. O pregador, que estava inquieto na cadeira, finalmente disse: "Pense na instituição do casamento neste país. Aproximadamente a metade dessas parcerias que poderiam ser chamadas de organizações fracassa. Sabem qual é a principal razão que as pessoas alegam para este fracasso? Dinheiro e problemas financeiros. Quantos de vocês acreditam nisso? É como dizer que pessoas pobres não podem ter bons casamentos. Que absurdo. Tendo aconselhado casais durante anos, posso afirmar que o dinheiro é o que todos apontam quando há problemas, por ser tangível e concreto. Mas a raiz das separações está em problemas de relacionamento." "Boa observação", eu disse. "Durante um recente movimento sindicalista em nossa fábrica, todos me diziam que a principal questão era o dinheiro, e eu me convenci disso. Mas o grande consultor especialista em sindicalismo que contratamos para nos ajudar me garantia que a questão não era dinheiro. Ele insistia que se tratava de um problema de relacionamento. Mas eu não acreditava. Talvez ele estivesse certo." A diretora perguntou: "Simeão, eu concordo com você quando diz que os relacionamentos são muito importantes nas organizações e na vida. Qual é então o ingrediente mais importante num relacionamento bem sucedido?" "Que bom que você perguntou, Teresa", Simeão respondeu prontamente. "E a resposta é simples: confiança. Sem confiança é difícil, se não impossível, conservar um bom relacionamento. A confiança é a cola que gruda aos relacionamentos. Se vocês não tiverem certeza disso, perguntem-se: quantos relacionamentos bons vocês têm com pessoas em quem não confiam? Vocês querem jantar com essas pessoas no fim de semana? Sem níveis básicos de confiança, os casamentos se desfazem, as famílias se dissolvem, as organizações tombam, os países desmoronam. E a confiança vem do fato de uma pessoa ser confiável. Falaremos mais sobre isso no correr da semana. Tenho certeza de que discutimos muito mais naquela primeira aula, naquele primeiro domingo de outubro. Mas estes são os principais pontos de que me lembro. Tive tantos pensamentos e passei por tantas emoções ao mesmo tempo que senti dificuldade em prestar atenção no fim do dia. Continuei pensando nas minhas responsabilidades como chefe, pai, marido, treinador. Pensar nelas e na forma como eu exercia poder e liderança me deixou meio desalvorado. Eu me sentia deprimido e totalmente exausto quando caí na cama aquela noite. Capítulo 2. O velho paradigma. Se você não mudar a direção, terminará exatamente onde partiu. Antigo provérbio chinês. Eu estava totalmente acordado às 15 para as 5 da manhã, mas não sentia muita vontade de sair da cama. Porém, como sabia que Simeão estaria esperando por mim na capela, abandonei as cobertas quentes, joguei um pouco de água no rosto e fui ao seu encontro. Simeão estava sentado na mesma cadeira que ocupava nas 5 cerimônias diárias. Ele assinou para mim e eu me sentei perto dele. "Desculpe-me por tirá-lo da cama tão cedo", eu disse. "Não se preocupe, eu acordo muito cedo, John. Estou feliz por podermos passar algum tempo juntos. Perguntei ao reitor ontem se podia tomar o café da manhã com você, mas ainda não tive resposta. Ele concordou em permitir que quebrássemos o grande silêncio antes da cerimônia das 5:30, e estou muito grato por isso." "Ele é realmente muito generoso", pensei. "Diga-me, John, o que você tem aprendido?" "Muitas coisas", respondi. "Achei aquele conceito de poder e autoridade muito interessante. Mas, Simeão, fiquei sem graça quando você me pegou por não estar ouvindo o que Kim dizia ontem." "Ah, sim. Tenho notado que você não ouve muito bem." "O que você quer dizer com isso?" perguntei na defensiva. "Sempre me considerei um bom ouvinte. Ontem de manhã, quando nos conhecemos em seu quarto, você me interrompeu no meio de uma frase 3 vezes. Isto sinceramente não me afeta, John, mas tenho receio das mensagens que você transmite às pessoas que lidera, quando as interrompe dessa maneira." "Ninguém lhe falou desse seu mau hábito?" "Não, não realmente. Menti, sabendo que uma das maiores queixas de Rachel a meu respeito era que eu nunca deixava as pessoas terminarem uma frase. Isso frustrava muito meus filhos. Rachel sempre repetia que provavelmente eu fazia a mesma coisa no trabalho e talvez ninguém jamais tivesse coragem de dizer-me. Mas certa vez no trabalho alguém fez isso. Foi durante uma entrevista com um gerente de produção que estava se demitindo para ir trabalhar com um concorrente. Ele me disse que eu era o pior ouvinte que tinha conhecido. Não dei muita importância à sua colocação, pois o considerava um traidor. Mas agora via que precisava repensar essa observação feita por ele. Quando você interrompe as pessoas no meio de uma frase, John, você envia algumas mensagens negativas. Número 1. Se você me interrompeu, é porque não estava prestando muita atenção ao que eu dizia, já que sua cabeça estava ocupada com a resposta. Número 2. Se você se recusa a me ouvir, não está valorizando a minha opinião. Finalmente, você deve acreditar que o que tenho a dizer é muito mais importante do que o que eu tenho a dizer. John, essas mensagens são desrespeitosas, e como líder você não pode enviá-las. Mas não é assim que eu me sinto, Simeão, retruquei. Tenho muito respeito por você. Seus sentimentos de respeito devem se expressar através de suas ações de respeito. John, acho que tenho que trabalhar isso, respondi apressadamente, querendo mudar de assunto. Fale-me de você, John. Simeão pediu como se estivesse lendo minha mente. Durante 5 minutos, relatei a Simeão uma breve autobiografia, e nos 5 minutos seguintes falei das coincidências de Simeão e do sonho recorrente. Simeão ouviu atentamente, como se nada mais no mundo tivesse importância além do que eu estava dizendo. Ele me olhava diretamente nos olhos e balançava a cabeça para mostrar que compreendia, mas não deu uma palavra até que terminei. Depois de 1 minuto ou 2 de silêncio, ele disse: obrigado por compartilhar sua história, John, e fascinante. Adoro ouvir a respeito da jornada das pessoas através da vida. Oh, nada de tão especial, eu disse, me diminuindo. O que você acha dessas coincidências de Simeão? Ainda não estou certo, John, ele disse esfregando o queixo. Tenho a tendência de concordar com sua esposa de que provavelmente isso significa alguma coisa. Nosso inconsciente e os sonhos que ele nos fornece têm uma riqueza indescritível que estamos apenas começando a compreender. Sim, suponho. Então, como posso ser útil a você esta semana, John? Acho que gostaria de roubar um pouco do seu cérebro, se pudesse, Simeão. Realmente estou lutando um bocado estes dias, e minha mente é um verdadeiro turbilhão. Qualquer um imagina que um sujeito que tem tudo o que todos poderiam desejar deveria estar contente e feliz. Mas, como lhe disse, este não é o meu caso, John. Levei muitos anos para aprender que não são as coisas materiais que nos trazem alegria na vida. Simeão disse como se estivesse declarando uma verdade universal. Olhe em torno de nós. Os maiores prazeres da vida são totalmente grátis. Você realmente acha isso, Simeão? Só para começar, John, pense no amor, no casamento, na família, nos amigos, filhos, netos, no nascer e pôr do sol, nas noites de lua, nas estrelas brilhando, nas criancinhas, nos dons do tato, gosto, olfato, audição, visão, na boa saúde, nas flores, lagos, nuvens, sexo, na capacidade de fazer escolhas e na própria vida. Todos são grátis, John. Alguns frades começavam a entrar na capela e eu soube que nossa hora estava quase chegando ao fim. Acho que devo aprender alguma coisa com você esta semana, Simeão. Não sei o que será, mas estou desejoso de continuar. Preciso ter minha vida de volta, de novo, antes de perder o emprego e até a família. Mas, para ser honesto com você, na realidade estou me sentindo pior aqui. Quanto mais ouço você, mais percebo o quanto estou fora da linha. Acho que nunca me senti tão por baixo. Traço, este lugar é perfeito para recuperar sua vida, Simeão respondeu. Havia um murmúrio na sala de aula quando o relógio começou a bater 9 horas naquela manhã. Simeão sorriu para o grupo e disse gentilmente: acho que alguns de vocês estiveram lutando com alguns dos princípios que discutimos ontem. Você está certíssimo, o sargento explodiu, como se falasse para o grupo todo. Essa história de conto de fadas vai contra tudo o que nós aprendemos no mundo real. O pregador balançou a cabeça e disse: o que você quer dizer com nós? Talvez você tenha que desafiar alguns de seus velhos paradigmas, soldado. E o que é um paradigma, pregador? Resmungou o sargento. Algo que você tirou da Bíblia. Simeão assumiu a direção. Paradigma é uma boa palavra. Paradigmas são simplesmente padrões psicológicos, modelos ou mapas que usamos para navegar na vida. Nossos paradigmas podem ser valiosos e até salvar vidas quando usados adequadamente, mas podem se tornar perigosos se os tomarmos como verdades absolutas, sem aceitarmos qualquer possibilidade de mudança, e deixarmos que eles filtrem as novas informações e as mudanças que acontecem no correr da vida. Agarrar-se a paradigmas ultrapassados pode nos deixar paralisados enquanto o mundo passa por nós. O sargento disse: está bem, agora compreendi. Meu velho paradigma era que os frades eram estranhos e os mosteiros deviam ser evitados a todo custo. Graças ao meu capitão, que insistiam em mandar-me para cá, Tenho prazer de dizer que esses paradigmas estão sendo desafiados aqui, nesta semana. Ele levantou os olhos e suspirou. Todos rimos, mas ninguém riu mais do que Simeão. Acho que devo lhe agradecer, Grady. Simeão respondeu com um sorriso. Como exemplo de paradigma perigoso, pense na visão de mundo que uma garotinha vítima de um pai abusivo poderia desenvolver. Provavelmente ela desenvolveria a ideia, o paradigma traço de que os homens adultos não devem ser confiáveis. Enquanto ela fosse criança, este paradigma levaria a afastar-se do pai. Entretanto, se ela o transferir para o mundo adulto, é provável que, quando crescer, tenha grandes dificuldades com os homens. Compreendo, disse a enfermeira. O paradigma da menina pequena era que nenhum homem é confiável, mas o paradigma adequado é que alguns homens não são confiáveis. No entanto, a menina ficaria impregnada pelo modelo que serviu para ele enquanto viveu no lar com aquele irresponsável, e o transferirá inadequadamente para suas vivências no mundo adulto. Exatamente, Kim, Simeão continuou. Por isso, é importante que desafiemos continuamente os paradigmas a respeito de nós mesmos, do mundo em torno de nós, de nossas organizações e das outras pessoas.